facto, já estou aqui no interior da loja Intermarché em Oliveira do Hospital, que está bastante sugestiva e bastante apelativa, também com provas de degustação. Está em causa a feira de vinhos, queijos e enchidos no Intermarché. Estou aqui com o responsável da loja, o Sr. Jorge Graça, nosso parceiro também da Rádio Boa Nova. Sr. Jorge Graça, queria lhe perguntar que é esta, a feira dos vinhos, queijos e enchidos, que começou ontem, exatamente. Exato. É uma feira de vinhos que vamos ter durante 15 dias, vinhos e enchidos, queijos, onde, enfim, damos o nosso melhor a expor os produtos que temos em folheto e não só, e damos à prova também aos nossos clientes. Espero que os clientes provem, gostem da iniciativa, é para eles, estamos aqui para os servir e para lhe darmos o máximo que pudermos. Esta é uma iniciativa que abrange todo o grupo Intermarché? Sim, todas as lojas Intermarché, cada loja faz a sua exposição, digamos, que da forma que acha mais correta. Portanto, esta é a nossa exposição, espero que esteja do agrado dos nossos clientes. Vai decorrer assim? São 15 dias desde ontem, aos próximos 15 dias, exatamente. São 15 dias. Já agora, se calhar íamos caminhando um bocadinho aqui neste percurso, só para quem nos está a ouvir, Sr. Jorge, vamos nos situar. Portanto, logo assim que se entra na loja, vá de caras com estes expositores. Esta também é a estratégia, é logo surpreender. É sugerir sugerir todas as promoções que temos. Começando logo aqui com a amostra de uma garrafa de Seleção de Inóculos, é a nossa marca, são vinhos de excelência. Os vinhos de Seleção de Inóculos são vinhos feitos com o melhor que existe em Portugal, têm vinhos de todas as regiões. Tem vinhos normais, regionais, DOC, em box também, sendo que são a nossa cara. Portanto, são exclusivos do Intermarché, será? Exclusivos do Intermarché, mas é feito, engarrafado com o melhor vinho que existe em Portugal. Os grandes produtores, mediante acordos que o Intermarché estará com estes produtores. Calhar, então, íamos aqui conhecer já alguns de outros vinhos que também têm em exposição? Sim, podemos falar aqui do Dona Irmelinda, um vinho de Setúbal, que está a 3,29€, é um excelente preço e ainda tem 10% para cartão. Além de estar a 3,29€, ainda tem 10% para cartão. Há uma grande iniciativa de colocar valor em cartão. Pedimos aos clientes, se não têm cartão, que peçam o cartão na Caixa Central, para assim poderem, além do desconto, além do preço baixo que está em folheto, poderem ter o desconto para cartão, para depois usar o dinheiro noutras compras. Estamos na região do Dão, há também a preocupação de ter presente marcas do Dão? Sim, é uma zona próxima de nós, não é? Também temos vinhos da Beira, não é? Que é onde nós estamos. Portanto, temos vinhos de toda a região, portanto, Douro, Alentejo, Beiras, temos de toda a região de Portugal. Nós somos um país muito pequeno, mas com vinho de excelência e com muito baixo preço. Os nossos vinhos têm muito baixo preço. Mas habitualmente já são vinhos que o Intermarché contém na sua garrafeira. Agora estão, é no âmbito desta feira de vinhos e com algum tipo de promoção associado, porque há uma feira de vinhos a sobre. Claro, é uma feira que sugere encher os clientes, encherem um bocadinho mais a garrafeira com muita variedade. Isto são vinhos que estão no nosso portfólio, estão nas nossas estantes, mas que agora damos mais destaque e estão com um preço muito baixo para as pessoas comprarem mais um bocadinho para guardarem em casa. Bem, estamos aqui na primeira banca de vinhos, há outras distribuídas ali também perto do talho, perto da peixaria, mas já lá vamos, porque virávamos aqui já para o lado direito. Estamos, para quem nos escuta, estamos mesmo em frente à charcutaria, com os queijinhos aqui mesmo à nossa frente e com o local para degustação. E aqui podem degustar alguns queijos. E as pessoas, de facto, aderem e é uma banca que trabalha muito bem. Os preços são muito bons também, portanto, o queijo é o melhor do mundo. Eu acho que este queijo aqui da zona é o melhor queijo do mundo. Nós somos excelentes a fazer queijo, não é? O Oliveira do Hospital tem grandes produtores de queijo e nós temos todos aqui. Temos todos e com bom preço e também estão à prova. É isso também que é a vossa preocupação, ter os produtores de cá e as marcas locais na loja que é local. Claro que sim, é com grande prazer e muito entusiasmo que temos os produtores da região a vender o seu queijo aqui no nosso supermercado, no supermercado dos Oliveirenses. Se calhar juntávamos aqui a esta mesa de provas, que ainda tem aqui os resquícios do dia de São Valentim, não é? Ainda com o coração, cozinha para o amor, mas que fica aqui tão bonita. E então com este chamariz, prove. Tostas, onde é possível barrar algum queijo, ou que amanteigado, para as pessoas provarem. O objetivo maior é sempre esta compra. Esperamos que os clientes provem, se sintam em casa, é isso que nós queremos. Peçam às meninas que estão na charcutaria, se não houver, peçam outra sugestão para nós colocarmos aqui. Temos que os clientes, os nossos clientes, temos que a população de Oliveira do Hospital se sinta em casa neste supermercado. Ainda quanto aos queijos, queijos de ovelha, queijos de ovo, queijo de cabra, portanto acaba por ser uma vasta seleção. Sim, temos um pouco de tudo, que é o que a população pede e é o que nós temos. Portanto, temos tudo, desde os queijos um bocadinho mais caros, àqueles que têm um preço bem mais baixo. Né? Temos e está lá a carteira de cada um. Passávamos, se calhar, ali para a zona dos enchidos, também tudo isto muito próximo, também compotas, Sr. Jorge, ao mesmo tempo, porque as compotas ligam muito bem também com os queijos, também não perdem a oportunidade de colocar as compotas mesmo ao lado e sugerir a que também possam adquirir a compota quando compra o queijo. Claro, faz parte da dieta de comer um bocadinho de queijo com um bocadinho de compota, faz todo o sentido, portanto, e elas estão sempre presentes, Estamos agora aqui então para a banca dos enchidos. Quer-nos falar um bocadinho do que é que aqui está a ser apresentado? Temos um pouco de tudo, desde os chouriços aos presuntos, portanto tentamos ter um pouco de tudo, há muito produto em promoção. Outros produtos já vendemos sempre com preço baixo, porque o grupo cada vez mais tem como política vender sempre a preço baixo, haverá sempre a promoção, mas a ideia é o cliente ir ao supermercado e sentir que está sempre a pagar o preço justo. Portanto, estamos a baixar os preços o máximo possível, só que temos um pouco de tudo. Mas diga-me, chouriça, para quem está em casa a ouvir e saber o que é que temos por cá. Temos aqui uma inovação que é o chouriço Touro Braço, por exemplo, que está em folheto, é um produto inovador, portanto vamos tendo algumas inovações. Temos a barriga em forno de lenha, temos o presunto inteiro, temos o presunto fatiado, temos a chouriça feita aqui na salsicharia Serra da Estrela, um packzinho com 3 chouriças a 5 euros. Portanto, há uma série de coisas. Temos a cabeça fumada, que também está em folheto, que é um produto que sai. Temos um pouco de tudo. Vai, o presunto, não é? A chorição, portanto, um pouco de tudo. Tudo aquilo que já há normalmente no Intermarché, só que hoje em bancas próprias para atrair seus clientes. E ao mesmo tempo, o Intermarché tenta também, e porque é importante, a tábua do corte dos enchidos também está aqui por perto para também servir de sugestão. Sim, são os utensílios para consumirmos os enchidos. Portanto, há tudo um pouco, facas, há tudo um pouco. Prosseguimos agora já aqui em direção à zona do talho, também mais um expositor do fumeiro de tábua, que já por norma costuma estar. O fumeiro de tábua é um fumeiro muito importante aqui na região e aqui está com uma grande exposição. E para além do fumeiro de tábua também, um outro fumeiro? Temos o Castorelo também, que também é da mesma zona. O que falámos ali atrás é relativo ao presunto, antiga geração, que são os enchidos Serra da Estrela, portanto aqui é Fumeiro de Tábua e Caçoeiro, são produtores da região, portanto... Com embalamento em vácuo, não é? Com outro tipo de tratamento. damos grande destaque aos produtores da região, portanto... É que é preciso, não é? E viramos-nos já no instante, de novo aqui para os vinhos. Vinhos e marcas muito conceituadas. Sim, o Cabriz, o Porta da Raveta, Mursas. Aproveito também que estamos aqui em frente ao talho. O nosso talho é um talho com uma frescura incrível. Os produtos chegam muito frescos, a carne é sempre muito fresca. É desmanchada no próprio talho, no dia... Portanto, temos preços muito baixos também, portanto, esta exposição de vinhos está aqui nesta secção de talho, que é uma secção que trabalha de facto muito bem, e os oliveirenses procuram-nos muito e compram aqui muita carne. Bem, prosseguimos agora aqui para um expositor que também é local, a Quinta Val do Sexto, trata-se de um produtor do Conselho de Oliveira do Sexto. Sim, temos aqui o expositor, sim. Já por norma costuma estar aqui? Sim, já costuma estar aqui, sim, é o Val do Sexto, Serra Valda. São vinhos aqui da região, portanto... É mesmo de Oliveira do Hospital. É mesmo de Oliveira do Hospital. Ao mesmo tempo, também outras, ainda antes de passarmos, se calhar, para esta parte, prosseguimos aqui depois também com outro tipo de ofertas, até em caixa, sugestivas, até para, ou para embelezarem a própria garrafeira, ou até para uma oferta... Temos uma garrafa de 5 litros aqui, do Castelo de Sucos, é um vinho... regional, portanto é uma excelente prenda. Portanto, vinho de luxo. Sim, é uma excelente prenda, portanto, Monte Velho, Dona Martinha, Ermelinda, portanto, uma série de produtos. Portanto, podem muito bem aproveitar esta oportunidade para adquirirem e surpreenderem, por vezes, amigos ou outras temos pessoas. Sempre muita oferta. Temos sempre muita oferta para ofertas. Para presentear os amigos, a família, e os preços são sempre bons. Pois, também temos os champanhes, os licores, aqui favaios, quem não gosta de um bom moscatel, vinho do Porto, portanto, um pouco de tudo. Temos o favaios a 3,95, que é um preço espetacular, está a vender muito bem, portanto, é o moscatel do Douro, que tem mais no país, e em promoção, portanto, todos os grandes produtos estão com preços muito baixos. Portanto, vinho do Porto, de igual modo, também aqui em exposição, e os whiskies e aguardentes, aqui de novo já junto de uma outra banca, já agora? Bom dia, estamos em direto para a Rádio Boa Nova, o senhor costuma vir fazer compras de show Intermarché? Sim, todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Olha, e já agora, hoje está aqui a ser surpreendido com uma feira de vinhos, queijos e enchidos. Já provou alguma coisa? Já, agora não, mas... Não. Já provamos. Costuma levar os produtos. Manda aqui vinhos. Bem, muito obrigada. Já estamos perto da hora do almoço, já não seria de todo... Obrigado. Já não seria de todo desapropriado. Já agora, Sr. Jorge, aqui temos algo também... Temos acessórios para fazer provas de vinhos, portanto, para consumir vinho em casa, temos as mangas para refrigerar um bocadinho o vinho, temos os saca-rolhos, portanto, tudo o que tem a ver com o consumo de vinho. Bem, portanto, uma grande exposição, posso dizer, de vinhos, enchidos e queijos. Muita variedade de copos, não é? Com preço excelente, bonitos, copos bonitos, de cantas, portanto, há tudo um pouco, tudo um pouco. Vinhos verdes também, vinhos rosés. O Casal Garcia, que é sempre o Casal Garcia, ou Muralhas, tudo com preço espetacular, tudo com preço espetacular. Portanto, agora é que as pessoas têm a oportunidade, agora vou aqui tentar falar com este senhor, bom dia, o senhor já está a fugir, só se vai aproveitar a oportunidade, estamos em direto para a Rádio Boa Nova, vai aproveitar esta oportunidade em que os vinhos estão a um preço mais acessível para... Vou aproveitar. Quais é que são os vinhos mais acessíveis? Alentejo. E do Alentejo? Vinho do Dão não é tão, tanto a sua, não cai tão bem como tudo. A minha preferência, se bem que é um bom vinho e gosto imenso dele, mas a minha preferência vai mesmo para o Alentejo. O Alentejo, portanto, vai aproveitar. Claro. Muito obrigada, está bem? Portanto, o senhor dar conta da sua preferência pelos vinhos alentejanos. Aqui há de tudo, de todas as regiões, do Douro, do Alentejo, também das Beiras, do vinho do Vão. Estamos na região de Marcava do vinho do Vão, por isso também temos que puxar por aquilo que é feito cá e por aquilo que é nosso. Sr. Jorge, estamos quase perto da hora do almoço, bastante gente na loja, tem sido sempre assim a dinâmica. Já agora convidava a fazer um balanço desta loja desde a sua chegada. Queremos agradecer à população de Oliveira do Hospital estar connosco, frequentar a loja, e esperamos merecer essa confiança, e trabalhamos todos os dias o máximo que conseguimos para merecer a confiança das pessoas e a população de Oliveira vir à loja e consumir. Estamos sempre prontos para colocar novos produtos, para, enfim, para chegar às pessoas, para ter na loja o melhor preço, aquilo que a população pretende, não é? E agradecemos imenso, do fundo do coração, de facto, as pessoas frequentarem a loja. Há quanto tempo é que o Sr. Jorge tomou conta do espaço? Nós estamos aqui há cerca de 2 anos, portanto, estamos com o mesmo entusiasmo e a mesma paixão com que chegámos aqui, portanto, gostamos muito daquilo que fazemos e esperamos merecer a confiança das pessoas todos os dias. Todos os dias sabemos que é um novo dia. É um dia de trabalho para merecer essa confiança. Sei que também há sempre a vontade em si, juntamente com a sua esposa, a Cidália, de surpreender, de criar iniciativas novas. Ainda neste ano deverão surgir novas ideias. Não sei se quererá passar ou não, mas a ideia é de continuar sempre a surpreender. Trabalhamos todos os dias para colocar novos produtos, para colocar novos serviços. Agora mesmo colocámos uma máquina de fazer sumo de laranja natural. Uma máquina de fazer sumo de laranja natural, onde o cliente pode fazer o seu próprio sumo de laranja. É uma máquina de self-service, para fazer o seu próprio sumo. Também pode pedir ao colaborador para ajudar a fazer o sumo, ou para fazer mesmo. Portanto, é uma máquina muito prática. Já agora convidava-o a fazer um sumo, pode ser. Aqui uma garrafinha, coloca-se a garrafinha no suporte e depois carrega-se. Mas as laranjas já estão no topo, não é? Sim, exatamente. É só carregar no... O ONE, quem esteja a ouvir, portanto, se dirija aqui a carregar no ONE, esperar, se calhar, talvez um bocadinho. Não sei se estará... Já tinha sido experimentado. Estamos aqui com algumas dificuldades, estamos aqui a chamar o apoio técnico. Beatriz diz que esta máquina de sumos de laranja está aqui mesmo localizada junto à fruta. Quando vieres cá tens que vir também experimentar. O senhor Jorge está já aqui a tentar. Exatamente. Vamos ouvir. Tentou carregar no interruptor e faz o vosso sumo com as laranjas a espremer. Isto também está, com a preocupação de garrafas reutilizáveis, não é? Podem usar a garrafinha novamente. Eu vou fazer 2 garrafinhas. Yeah. Era tão bem, Beatriz. Mas a Beatriz, que a colega lá não consegue sentir o cheiro daqui do sumo de laranja. Muito bem. Portanto, isto é também um convite à alimentação e a hábitos saudáveis, não é? A contrapor com os refrigerantes. A laranja ajuda na prevenção das doenças cardiovasculares, fortalece o sistema imunológico, melhora as funções cerebrais, melhora a saúde ocular e melhora a função sanguínea. Portanto, o sumo de laranja é espetacular para a nossa saúde. Portanto, aqui tem uma máquina onde podem fazer o sumo. Três medidas diferentes? 3 garrafinhas. Uma garrafinha de 250 ml custa 99 cêntimos. Uma garrafinha já com o sumo, exatamente. Uma garrafinha de meio litro custa 1,49 €. E uma garrafinha de 1 litro custa 2,49 €. Portanto, os preços são muito bons. Portanto, é um preço muito, muito baixo para o produto, que é um produto de alta qualidade. E é feito na hora pelos próprios clientes. E é só laranja, consigo atestar. É só laranja espremida. É laranja espremida na máquina, portanto. Nada mais do que isso. Qualquer aditivo. Nada. Bem, Portanto, parabéns, Sr. Jorge, também por... Espero que seja que a população goste tanto, e ela está a ser usada, as pessoas estão a usar e estão a levar o sumo de saco. Bem, Sr. Jorge, muito obrigada. É também um gosto para a Rádio Boa Nova poder vir aqui a esta loja e atestar a qualidade dos seus produtos, verificar que, de facto, há muita gente a frequentar a loja Intermarché, a loja que está sempre de prateleiras cheias, sempre com imensos produtos, produtos de qualidade, e a privilegiar sempre também o que é local. Exatamente, a privilegiar o que é local e com um grande foco no preço. Queremos vender ao preço mais baixo sempre. Servir o maior número de pessoas possível com o preço mais baixo. É este o lema dos mosteiros, é este o lema do Intermarché da Oliveira do Hospital. Jorge, muito obrigada, então. Obrigado, Beatriz. Quero agradecer, já agora, queria agradecer a toda a equipa que trabalha connosco, porque nada disto, eu, de facto, agradeço aos clientes frequentarem a loja, estarem connosco. Eles são os donos do supermercado, os clientes é que são os donos do supermercado. Isto é deles, o supermercado Oliveira do Hospital é dos seus clientes, mas não posso deixar de dar uma palavra aos nossos colaboradores, que têm sido incríveis. Toda a equipa está sempre a dar o melhor, sempre a trabalhar com muita qualidade e a dar o melhor pelos clientes. Portanto, é isso que eu quero agradecer, essa postura muito profissional de todos os nossos colaboradores. Um grande agradecimento para eles aqui em público. Não podia deixar de fazer. Bem, muito obrigada. Beatriz, damos assim por concluído por hoje este trabalho de reportagem. Outros teremos certamente a oportunidade de fazer. Em destaque esta grande feira de vinhos, queijos e enchidos, que começou ontem, vai decorrer nestas próximas duas semanas. Há momento para a degustação dos produtos, portanto, a não perder, esta é uma ótima oportunidade para as pessoas a poderem repor os seus estoques nas suas garrafeiras, também aproveitar as inovações no que toca aos enchidos, também os melhores queijos da região. Os melhores produtos estão aqui na loja Intermarché, Beatriz.